tava beirando os 20 anos, as amigas se casando e eu nem tava namorando. Fiz promessa a Santo Antônio, simpatia, joguei búzio, mas não tava adiantando. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Ai, tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Até que um dia apareceu um pretendente e resolveu pedir minha mão em casamento. Boa pinta, cavalheiro, parecia ter dinheiro, lia o meu pensamento. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. E o belo dia foi chegando, eu toda me embelezando e os papéis fui assinando. A igreja enfeitada, muita gente convidada, meu vestido elogiando. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. E mais tarde no hotel nos foi servido um coquetel e eu fiquei mais assanhada. Uma camisola transparente, fui vestido alegremente, luzes toda perfumada. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Saí do banho e de repente percebi tão tristemente que ele já estava deitado. E ao seu lado eu me deitei, no seu corpo me encostei. E ele disse, estou cansado. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. Tava sim. Tava louca pra casar. E as noites foram se passando, eu paciente esperando e não acontecia nada. Pois de nada adiantava eu estar assim casada, de esperar, fique cansada. Eu estava louca pra casar. Tava sim. Mas desvendei o seu segredo. Desvendei. O meu marido era gay. Era gay. E eu fiquei chupando o dedo. E eu fiquei chupando o dedo. E eu fiquei chupando o dedo. Eu tava louca pra casar. Tava sim. Mas desvendei o seu segredo. Eu fiquei, isso que é azar. Eu estava louca pra casar.